193, decolado aos 48, controle 19-8, corrigindo. 3193. 3193. 3193, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 340, via saída da EL. 4340, 3193, autoriza para o esquerda, da presente. Negativo, mantém o perfil da saída. Salvador, passaria 2230. Prossiga. Possibilidade de coordenar para o destino devido ao prazo significativo? Ainda negativo, tem dois tráfegos, um inclusive procedente de conquista. Se eu curvar agora a conquista, você vai dar um conflito de proa para esses tráfegos. Mantenha o perfil até quase elétrico. Gente, não vai, graças. Área 5957, decolagem autorizada, da 10, vento 100 graus, 12 nós. Motor Salvador, passando do 2231, informação Mike. 2231, na sua identificação, quando o ponto livre descido até o nível de voo 060, foi na proa de Mari. Confira, o senhor está voando em TAP, ok? O TAP pelo centro e está no ideal de descida, copiou 060. Gente, deve manter 060, mantém a proa de TAP, o 2231. 2231, levando o TAP, descendo 060, 2231. Salvador, rumba 27. Descida para 2610. Rumba 27, já visual para a cabeceira? Firmo, visual. Completo, chame torre, 11895, boa tarde. Completo, camarada Torre, 1-1-8-9-5-3. Passou de Salvador ao Passando, gol 1-1-1-6-4, informação mais. 1-1-6-4, assim, a identificação desse mantém a nível 050, vigilância e chegada amarela. Quem é que amare, não, R9-5-10, né? Se o senhor desejar, pode ser o R9. Ok, solicito então o R9-5-10. Gente, mantém o perfil da chegada até a posição ITAP, é após ITAP, proa do Terra Vita 366. ITAP, Terra Vita 366, gente, o ILS fora de serviço. Ok. 1-885, você se mantém a nível de voo 080, chegada bom. Tarde Cobre, é o Papatango, Kilo Kilo Lima. Decolado 57, contato radar, submantém a nível de voo 210 via saída PUCA. 210 via PUCA. Salvador, 1885. 1885, acione identificação, desse mantém a nível 080, vigilância e chegada bom. 080, na ponte, o que está produzindo a vista de terra, tem acesso possível? Alagoinhas, após Alagoinhas, proa de Ponce, após Ponce, Terra Vita 367, 1885. Xanar 63, 15, Centro Recife, 1251, alterna 1238, boa tarde. 1238, azul 4462. Azul 4462, contato radar, mantendo nível 190, agora 35 milhas para a posição Mari, mantém a proa de Mari aguardando chegada, reporte descida. Mari, está mantendo para descida no ponto. 4462, autorizado chegada a margem, se mantém a nível de voo 070. Copiou? Não, não teve. Autorizado chegada a margem, se mantém a nível 070, azul 4462. 070-4462. Pode, mantém a margem. Após Mari ITAP, após ITAP, Terra Vita 366-4462. Tá, após ITAP, o Terra Vita 366, o 4462. Gol 1164, vai na proa do Terra Vita 366, desse mantém a 2500, fez ajuste de altímetro no 0 no 3. Gente, Terra Vita 366, desse mantém a 2500, 1164. Passareiro 2231. 31? O senhor vai afetar o RNAV ou o NDB, confirma? Se possível, arredonde. Teste. Foi na prova Serra Vitor 368. Serra Vitor 368. Passarei do 2231. 368-2231. Autorizado Salvador, Serra November, Juliette Delta, João Durval, Feira de Santana, 1510. Decola da pista 35. Após a decolagem, mantém a proa norte, aguardando liberação do controle para prosseguir direto ao destino. A frequência do controle Salvador opera 119.8 e o transponder 0167, Papatango, Kilo, Kilo, Lima. Passa Golf Uniforme, chame agora centro Recife, frequências 126.85, alterna 125.45, caso negativo a própria rádio Petrolina, 1257, bom voo. Firmo, vou chamar meu 142. Após o bandeirante, na curta a linha e manter, 0. Aí mantém, 142. Gente, livre acionar, aguardando o copy. Quilo, correção, força aérea 69, 59 no meio. Agora na comando para controle. Boa tarde. A identificação desse mapinha nível de voo 080, vigilância. Mapeando perfil da chegada à Mari, novembro de Tango Romeu. Programa sua navegação após ITAP, Serra Vitor 366. Após ITAP, Serra Vitor 366. Negativo. Seu número 4 na aproximação, novembro de Tango Romeu. O 059 no meia, modifica o transponder para 0277. Cotejamento correto, confirme o POB 02. Gente, para táxi, chame a torre, 118.95, ajuste no 013, tenha um bom voo. Greenback, acionamento na posição de número 8, Oceaner 6321. Gente, Oceaner 6321, autorizado, pushback acionado no 8, chame táxi. Oceaner, camarada 6321. Controle, Salvador, o dado de Nesca daquilo. Saída 2231, não reautorizado até 050. 050-2231. 059 no meio, tá autorizado até o hotel. Tá autorizado até o hotel. Como é a outra prossiga? Quilo, Quilo Lima, livre táxi, 617, chame alinhado na cabeceira 35 e pronto para decolagem. Oceaner 6142, decolado ao 57, mantém a proa, presente proa. Se falhar as comunicações após o nível 070, voe na proa de Jamo, para evitar tráfego. Controle agora, 198. Então, na frente, mantém essa proa em caso de falha após 60 Jamo. Ele é 142. 10 curva direita da El Coral, 198 controle, 5060 transporte. Cotejamento correto, portão 09, chame pronto, voo 20 no 7. Chamo pronto. Ajuste no 0 no 3. 4000, comente 2, 3. Controle, hoje, né, 6142, passaram 1900. Usando com 95. Afirmo. Passarei do 2231 na redução 2109. 2109-2231. Controle 6142. Chalé 6142, contato radar submarino nível 350. Saída Puca, após 3 mil pés, vai na proa de Jamo. Na Puca, após 3 mil, Jamo 6142. Passarei do 2231, não desce, mantenha 4000 pés, ajuste 1093. E padrão, desce 4000, 2231. 2231, para sua informação, tráfego, posição de 10 horas, 2 milhas e meia, fazendo evoluções sobre a ilha de Veracruz, não está em contato com este controle, o tipo é desconhecido, ok? Opa, afirmativo, tem noticast, posição 9, né? 9 horas agora. 9 aqui, 9. 11, tem noticast. Padrão, chamador, chamador, chamador, chamador. Juliette Quebec Kilo, prossiga. 4 para Juliette Quebec Kilo, prossegue para a ponta norte da ilha de Taparica, só mantém 1.05 em Ostra na ponta norte da ilha e reporta nivelado para o lançamento, ok? Para a ponta norte, Juliette Quebec Kilo. Ok, Oscar Golf Kilo, chame para o cruzamento da 17. Desse mantenha 3000 pés, ajuste 1013. Afirmativo, ajuste padrão, desce 3000, 2231. 2231, está autorizado o procedimento da RNAV, reposte na final. Ok, chamará, 2231. 964, está autorizado a RNAV para pista 10, reposte passando 366, estabilizado. Ok, está passando 366, o 964. Pista 10, a partir da hotel. O vento é 1.00 graus, 1.09. Azul 4462, deve manter nível 050. 050, 4462. Quilo, Quilo Lima, guarde um instante para iniciar a decolagem da 35. Ciente, não aguardo. Oscar Golf Quilo, autorizado o cruzamento da 1735 via Quebec, Mike Lima e na Lima, solo 129. Traduza para 2109. 2109 para 9-10. Checando 662231. 2231, o tráfego à sua frente, agora 5.5 milhas, 1.70 de ground speed. Prossiga na redução, chame torre em 1.895, boa tarde. Afirmativo, prossegue agora com a torre, 1895, ground, show, boa tarde. Azul 4462, desce, mantém 2510, 2500 pés. Vem na proa Serra Vita 366, autorizado procedimento RNAV, ajuste padrão. 2500, proa do 66, ajuste padrão, 4462. Boa noite, 85. 985. Para sequenciamento, vem na proa Serra Vita 368, inicia o procedimento a partir do 368, desce, mantenha 4000 pés. Ciente, desce para 4000 e cima 368, boa noite, 85. Passarela 19-8, passarela 19-6. Passarela 2231, ciente, é o número 2 para o pouso. Aguarde pista livre, ajuste padrão. Ajuste padrão, prossegue na sua escuta, 2231. Pegou no 64, confirmando o livre pouso no 0, vento 1.00 graus, 1.6, 12-9. Ciente, o 964, livre pouso. Boa tarde, Oxanel 6321, não mantenha, ponto espera. Pepe. 8230, 2600. Oxanel 6142, Centro Recife, 12685, alterno 12545, boa tarde. 2.5, 2.5, 4.5, uma boa tarde. aprovado. Aguarde um minuto para a porta número 2. Aguarda, tem a saída? Buca, transição Aracaju. Buca, Aracaju, obrigado. November 10, o meu vai exigir 6 mil. Mantenha 6 mil, reduz a entrada para 2109. Reduzindo, 2109, mantendo 62 mil. November 10, o meu, vetoração para sequenciamento, esquerda até a proa 360, esquerda para o norte. Limite dessa proa é o que demais que 120 para Sindra. Esquerda 360, de fato, que demais que 120, pela novena, Sindra. Serviço radar encerrado, mantenha 190, chame controle Aracaju 1203, bom voo. 203, graças. Guardando transferência. Cliente na guarda, Lima. 050, descendo, November até Romeu. Ono 10 tal, chame o solo, 120, 121, corrigindo decimal 9. Estabilizado no aeronave 4462. 4462, complete, chame torre em 1895. 1895, obrigado, boa tarde. 1885, voe Serra Vitor 366, desse mantenha 2500 pés, 2500 pés, ajuste 1013. Atente na prova do Serra Vitor 366 para 2500 pés, ano 885. November 1001 no hotel. Boa tarde, Salvador para Veracruz, a 1.000 pés, confirme. Confirme o pátio e a pista que decola. Ciente, November 1001, hotel número 4 para cópia, mantenha a escuta aguardando. Papatango, Oscar, Golf, Kilo, cópia. 5.400 pés. 05, visual, decola da pista 10, após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil do corredor axé, restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle. Frequência do controle 119.8 e o transponder 5042. O Oscar Golf Kilo confirma o nível 105, visual? Direita 225, limite ao que é demais de 100, distância, vai na frente. Pátio 5042 no pátio 3, chame pronto para acionar. Oscar Golf Kilo. Voo 1884, copia? Prossigo, 1884. Aracaju, nível 230, decola pista 10, após decolagem de primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle Salvador 119.8 e o transponder 5072. Aguarde para o cotejamento. Gol 11884. Passarelo 2231, liberou? Liberou. Prossiga via Alfa, retaguarda do Boeing da Gol, reporte antes da Juliette. Alfa, retaguarda da Juliette, passarelo 231. O Gol 11164, ingresso Juliette, portão 10. Juliette 10, 1164. Gol 1884, coteja. Autorizado, Aracaju 230, decolada 10, curva esquerda, Puc, Aracaju, 198, controle 5072, pressão. Gol 1884, cotejamento correto, portão 02, chame pronto. Camarada, obrigado, 1884. Cliente, a retaguarda do Boeing da Gol, remota 12 do Pátio 1. Quem está na retaguarda do gol, Alfa Juliette, posição 1-2, passeio 2-2-3-1. Azul 4-0-6-5, cópia. Autorizado Campinas, nível 3-2-0, via rota Upezulu 1-0, Cubave, Upezulu 1-6, após conforme rota do plano. Decola da pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 1-19.8, transponder 5044. Cliente, reporta visual com campo Kilo Romeo Oscar. Passe. 1097, desse mantenha 4.000 pés, sua navegação. A proa do Serra Vista 368, inicia a partir do 368, RNAV para 1-0. A proa do 368 inicia desses 4.000. Correto, 5044, portão 03, chame pronto para pushback acionamento. O azul 4065. Alô, comandor, o 1164, confirme o box 10 ou 01? Portão 10. Ou 5 milhas, da 10. Corrijo, chame Torre Salvador. 1-18-95, bom voo. 18-95 da Torre, novembro, Senhor Romeu. Obrigado, bom dia. Luiz Alvão, Erasmo, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, chame Torre, 1-18-95. 18-95, Erasmo. Papá Romeu, novembro, Tango Romeu. Papá Romeu, novembro, Tango Romeu. Intenção de pouso é na 1-0 ou no 7? 1-0. E siga como número 2 para o pouso, seguindo o Boeing 737 da Gol, ajuste padrão. Aguarde pista livre. Aguarda padrão ajuste, novembro para o Hotel Juliette Serra, decolada ao 1-0, ao passar o farol de Itapuã, controle 19-8. 01 Hotel, autorizado Salvador para Vera Cruz, 1.000 pés. Decola da pista 1-7, após decolagem, primeira curva à direita. Realiza, questão, ingressa corredor axé, restrito a 1.000 pés. O controle Salvador opera 1-19.8 e o transponder 0130, November 1001 Hotel. Beleza, com você está 1-0, boa noite, 85. Torre Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mantém a espera na rotatória a 1.500 pés. Formo 3 aeronaves na final ILS já no sequenciamento, separação mínima. Aguarde para interceptar a final da 1-7. Sente o Kilo Romeo Oscar. Espera a rotatória, rua pela esquerda, número 15, país. 1-8-95, cotejo. Somente o controle Salvador saiu correto. A Torre Salvador opera 1-18-95. O azul 4462 mantém a posição antes da Juliette, portão previsto ao 01 ainda ocupado. Espera a posição na Juliette, o 4462. O November 1001 no hotel, confirme o POB. Gente, 01 a bordo para acionamento táxi. E decolagem, chame a torre, 1-18-95, o ajuste 1-0-3, November 1-0-0-1 no hotel. No solo ao 1-2, chame o solo 1-2-1-9 ao livrar. Ah, já está 2-1-9, uma tramada, 1-2-5. Utilizado Natal, nível 2, 1-0, via rota Golf 677, decola pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 1-19-8, transponder 5561. Romeu, November, Tango Romeu, autorizado pouso 1-0, vento é de proa, 100 graus, 1-4-9. Livre pouso, November, Tango Romeu, obrigado. 1985, Livrão. 1885, boa tarde, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da táxi Kilo. Alfa, repórter, está aqui, Lógico 85, legal. Lima, mantém as condições visuais. Frequência ali, sua coordenação própria, bom voo até o regresso. Seria o estimado para o pushback? 2 minutinhos. Enter. Padrão, é o número 2 para o pouso, aguarde pista livre, Gulfstream tocando cabeceira no zero no momento. Atente homens trabalhando à sua esquerda na área gramada do eixo da 1-0. Ciente, 1-0-9-7. 4-9 para acionamento táxi e decolagem, chame a torre. 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-3, tenha um bom voo. Quilo, no 885. Gente, o gol no 885, ingresso à esquerda, via Quilo, pátio 3 e após pátio 1 no portão 08. Atende o pátio 3, pátio 1 para o 08, gol no 885. Afirmo, devido à aeronave da Azul que está antes da Juliette, está bloqueando a passagem. Muito obrigado. O Azul 4462 na escuta? 4462 na escuta. O portão modificado foi o 03 agora, em um Embraer da companhia. Aguarde na posição a liberação do portão. Tá, ciente, vai ter posição. Livre lançamento, forma para descida. Lançada descida, grato. Pelo padrão, sobre o Vilo Roberto. Aero está... Gente, November Tango Romeu, ingresse via Quilo, pátio 3, a retaguarda do Boeing da Gol e reporte para ingressar no pátio 1, November Tango Romeu. Quilo, pátio 3 e parei no pátio 1, para ingressar no pátio 1, November Tango Romeu. Correto. Portão 3, autorizado, chame táxi, 4065. Ground Ocean 6355 and Sport 7. It's clearance to Guarulhos, Port Laval 360. November 1001 Hotel, mantenha a posição. Quilo Romeu Oscar, autorizado pouso no 7, o vento, 1-0-0 graus, 1-0-9. Pouso no 7, o Quilo Romeu Oscar. Fechando o solo, 219. Solo 219. O Papá Romeu, November Tango Romeu, prossiga a retaguarda do Boeing da Gol, ingressa a parte 1, reporta no Taxi Sui Lima. Para informação, Boeing da Gol prosseguirá para o portão 08. Prossegue parte 1 e reportarei da Lima, November Tango Romeu. Fala, Salvador, voo no 097, na sua escuta ali, tá? Voo no 097, boa tarde, prossiga a táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Sui Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, boa tarde. Juliette Cabequilo, frequência livre, bom pouso. Bravo, Cabequilo. November 1001 Hotel, está autorizado a alinhar e manter a 17. A 6321 decolado ao 18, chame o controle 198. 198. chame a torre. 1-1-8-95 para o cruzamento da 1-7. November 1001 Hotel, autorizado a decolar da 1-7. O vento é 1-0-0 graus, 1-2 nós. November 1001 Hotel, decolado aos 19. Ao atingir o litoral, chame o controle em 119.8. Controle 119.8. O Sério 5949 decola a partir da interseção. Livre decolagem, da 1-0 a partir do hotel, vento 1-0-0 graus, 1-5-9, força aérea 5-9-4-9. Correio, bom, novamente o Papa Romeo 95, Romeo, vai ingressar na Quebec para a 1-0. Boa tarde, Novembro, Tango Romeo, autorizado cruzar a 1-7 até o pátio 5. Autorizado cruzar até o pátio 5, Novembro, Tango Romeo, obrigado. Para. Juliette para o portão 03. O gol no 097, portão modificado pela infraero, ingressa Juliette, portão 05. Juliette 05, 097. 1500. 1000 pés, corredor reporta farol. O hotel. Reporta farol do hotel. Descida Serra, Novembro, Victor Romeu. Afirma, Vera Cruz. Boa tarde, frequência livre, então, Romeu. Então, Romeu. Oi, boa noite. Oi, boa tarde, nós estamos 4065. Boa, mantenha o ponto de espera. Vigilante, a Gadaman, descendo para o 050, o Eco Paterra. Décima 8. Controle 198, o 0549. Azul 4065, autorizado a alinhar e manter a 1-0. Autorizado a alinhar e manter a 1-0, Azul 4060. Controle Salvador, Sustara 5949. Operação Salvador, Força Aérea 5949. 7 Natal, nível 190, aguarde cópia no pátio militar. Força Aérea 5949. 5949, contato radar, tudo mantenha nível de voo 210 via saída PUCA. 7, mantenha. Ground. 5949, foi na proa de Jamo. É, na proa de Jamo, foi 05949. 1747 ou 1757? 1757. Roger, stand by your signal, so Chanel 6355. Stand by. 065, autorizado a decolar da 1-0, o vento 1-0 graus, 1-3 nós. Tipo decolagem 1-0, 4-0, 65. Excelente. Confirma qual é o tipo da aeronave, comandante? É o AT3 Tango, Alfa Tango, 3 Tango, aeronave agrícola e prática. Ah, quente, graças. Condições de passar para a Fecha Lima, coordenar com Serra 9020, setor Romeu, então na frente do paraquedista. Olha, senhor, a coordenação lá é feita na frequência livre 2345. O aeronave que costuma lançar paraquedista lá acabou de fazer um lançamento. Já pousou novamente. Quando o senhor estiver no farol da barra, eu vou dar frequência livre, o senhor chama o 2345 para coordenação com ele lá, ok? Fala, é o 1-8-8-4. Quem quiser pedir para entrar ao gerador de linha. Afirmo. Passando a identificação desse mapinha nível 1-5-0, vigilar a chegada amarela. Pode mostrar, né? Ainda negativo, mantém o perfil da chegada. Desse mapinha nível 0-6-0. 0-6-0. O T3-1-7-2 vai efetuar a Renato, confirma. Intenções da Renato. Gente, após ITAP na proa do Serra Vitor 366, e desce agora e mantém nível, desce agora e mantenha 2.500 pés, 2500 pés, ajuste no 0 no 3. Ok, autorizado, estou seguindo a descida até 2500 pés, no 0 no 3, após ITAP e o Serra Vitor 366, está 3.152. Novembro no 001 no hotel, passa agora para a barra, frequência livre, bom voo, ferrogresso. Com 9 no 6, chame controle Aracaju, 120.3. Serviço radar está encerrado, boa tarde, bom voo. Salvador, boa tarde, azul 4065, 2000 da EL. 4065, contato radar, submantém nível 320, via saída da EL. 320, via saída, 4065. 4065, na proa de da EL. Da EL, da presente, obrigado. Série 5919, sua siga. Autorizado Salvador, Salvador, troca remetida no hotel Iberostar por conta e risco do comandante. Decola do pátio 5 em coordenação com a torre com proa nordeste, 500 pés. Controle Salvador, opera 119.8 e o transponder 0170, Charlie Alfa Tango. Qual o BOB? Pito 8, alterno 260, boa tarde. 228-260, CDR 6321. 1-2, tem um bom voo. Olá, Xanay 6327. Já escuta. Possibilidade de solicitar a presença do operador de finger? Afirmo. Obrigado, meu gate 1. Entre. Acabou de chegar aqui, obrigado. Entre. Boa tarde, beleza, papai. Sapa Serra vai completar em DB Zulu, confirma. Confirme. Sua intenção em realizar o procedimento em DB ou deseja algum outro? Sua intenção, se possível, mais próxima é prosseguir para pouso na 107. Rotatória e pouso na 107. Estou interferindo o tráfego. Gente, desse mantenha 3.000 pés, ajuste no 0 no 2, aponte passando posição do 1 na S para a Serra. 0 para 3, 2, 0 no 0 no 2 e camarada em 1 na S para a Serra. Escotéria 5947, autorizado Salvador para Natal, nível 190, via Golf 677. Decola pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 119.8, aciona o transponder 0264, força aérea 5947. Azul 2711, prossiga. Procedimento em uso, está o NDB da 10. Se eu tiver capacidade de RNAV, a gente pode autorizar. Bonf até a posição Bonf após Serra Vita 367 para iniciar o RNAV. Salvador, boa tarde, boa noite. Só com 2 horas e 10, vou Salvador, para 2600. Quer ouvir? 101. 101? Sim, gente, autorizado táxi direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 2, tem um bom voo, gol 1884. Índia 1895, 12, gol 1884, contrabando. Para o táxi, gol 2097, 137 a bordo, 1225, Aracaju. Gol 2017, autorizado táxi via Pátio Uno em Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 2, tem um bom voo. Pátio Índia, 1895, lá no ponto de espera com 1012. Ocean S6355, ready to copy. Respeito o acionamento. Ocean M327, aguarde para o push. Guardamos, 27. Ocean S6355, ready to copy. Só para 230, 2309. Muito grato, você vai seguir na aproximação, bit 90, ok? Mantenha 2 mil pés, reporte avistado na capiteira 10. Vente, reservar 2 mil, reportar avistado na capiteira 10, é Copa Serra. 3154, reautorizado até o nível 050. Ready to copy. No 4, no sol, 132, direita, 1219, solo. Direita, 219, obrigado, minha 314. Olha. Quente, reporte passando Duna. Passar a porta no Duna. Cumulus, sir, ready to copy? Yes, sir, go. Ocean S6355, clear Salvador to Guarulhos, flight level 360, via Up Zulu 10 until Papa Alpha India, after direct to Umbad, then Up Zulu 44 until Pagog. Departure from runway 10 after right turn, dial departure Leda after Motiva. Salvador departure frequency 119.8 and squawk 5141, Ocean S6355. Clear to destination level 360 via Upper Zulu 10, Papa Alpha India. Umbat, Upper Zulu 44, Pagog. And the departure runway 10, and the first turn is going to be right turn, dial Leda Motiva, and after departure call 119.8, and the call code 5141, Ocean 6355. Ocean S6355, the readback is correct, come back right for pushback and start up. I'll be back, sir. Ocean 6355. 614, Ocean M6314, ciente. Prossiga o táxi via Alfa e Juliette, portão 11. Alfa e Juliette até 11, me atendo paciente. Bom, reportará descida 2874 ou não? 3154 após o Serra Vista 366, se mantém a 2500 pés. Ajuste 10 no 2. Lima 510, decola do pátio 3 em coordenação com a torre, direto com Proa Sul e prossegue via linha do litoral. Controle Salvador opera 119.8 e o transponder 0156. Bravo automático autorizado, Salvador, Cairu, Serra Nova, Charge Lima, pela linha do litoral, 510, coordenada com a torre, em curso 85, controle Salvador, curso 119.8, código transponder 0156. Cotejamento correto, livre acionar, chame pronto para decolagem, Lima, Papa Mike. Cotejamento livre, chamada pronto para decolagem, Mike. Opa, já Alfa Tango. Oi, Salvador, boa tarde, aqui Papa Serra. É Papa Serra, boa tarde, prossiga. Já passamos, Duna, aqui a possibilidade do, da presente já ir circulando pela direita para a pouso 917. Reporte para modificação de regras, é com a Papa Serra. 1172, boa tarde, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi via Juliette. Autorizado táxi via Alfa, vai reportar para ingresso na Juliette, táxi 1172. Plano. Já podemos cancelar da presente. Entendido, plano cancelado aos 35, abandone a final, da 10 com curva à esquerda, chame na final da 17, é com a Papa Serra. Gente, amará na final do ano 7, é com Papa Serra. Dali Alfa Tango dá Papa, senhor. Dali Alfa Tango decola de imediato? Afirmo, senhor. Bem, decolagem autorizada com a Proa Nordeste, seguindo a vertical da estrada do Coco. O vento é 100 graus, 14 nós. Dali Alfa Tango. Iniciando o Nordeste, eu. Dali Alfa Tango. Ano 884, decolagem autorizada no 0. Vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Decolagem autorizada, boa no 884. O 20 no 7, alinhar e manter após o tráfego da companhia. Alinhar e manter no 0, gol 20 no 7, pós decolagem 09 da companhia. Fala pessoal, será passando. Gente, olha passando, mantenha a vertical da estrada do corpo. O senhor vai sobrevoar que setor aqui em Salvador? Até um sobrevoo ITGL no Iberostar, senhor. Ok, mantenha a vertical da estrada do Coco, observe a aeronave da Gol, decolando da 10, aguarde transferência de comunicações. A visual com a aeronave, vertical do roçado do Coco, mantendo a separação que ela está passando para o lado litoral. Número 9, decimal 95, boa tarde. Salve Juliette, 3172. Gente, Juliette, portão 612, portão 3172. Juliette, portão 612, 3172. Tango, controle 19-8, bom voo. 19-8, tango. Vai com Papa Serra, pouso autorizado no 7. O vento é 1-0 graus, 1-4 nós. Gente, livre pouso para o Papa Serra. Via saída PUCA. 330 via PUCA, boa noite, espaço. Controle, boa tarde ao Papa Romero, Tchalé Fatango. Tchalé Fatango, em condições visuais, repórter está no local de pouso. Passará a missão local, Tchalé Fatango. Tá após a aeronave da Sideral? Acima do lado da Sideral, lado esquerdo da Sideral. Ah, ok, que a gente não consegue ver aqui da torre. Autorizada, da 10, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Salvador, da 3154, boa tarde. Agora, 3154, do Jardim, 3154. Ok, da 3154, aguarde autorização de pouso, com ajuste 1012. Poxa, 06327, boa tarde, é ponto espera da 10, pronto. Tá, Jochanel 6327, mantenha o ponto espera. Tá, mapeado 6387. Se enquadra informação de tráfego, é um tráfego de pequeno porte, King Air, na base aqui da 17, não vai interferir no pouso. Tá atrasando 5-4. Lua 2017, decolado aos 39, controle 19-8, boa viagem. Obrigado. Claro, pode ter falado baixo, direto no assunto. Gente, então dá presente, chame a torre. 1-1-8, decimal 9-5 para a decolagem do PAC 3, o ajuste 1-0 no 2. Tenha um bom voo, Lima, Papa Mike. Vai ser uma torre 995, ajuste 1-0 no 2, graças a Deus, Montelito. 240, saída da El. Dael 240. Foi na torre de Dael 2097. Dael dá presente, obrigado. Fala aqui, Lima Papa Mike, decola com a Poço? Isso não, querido, Proa Sul, direto, direto já 90 de Lima, pelo Brasil Liberal. Ok, o vento é 1-0-0 graus, 1-5-9, informe fora do solo e atente às torres de iluminação no pátio. Ok, vou direto para o Sul, se interferir com o Edson Rogério, o Lima Papa Mike, vou colocar fora do solo. Backtrack para o Papa Serra. Papa Serra, no solo 40 autorizado backtrack, o hangar é o do Graer. Sim. Livre o táxi, eu tô lá. Pode ser. 060 para o 050, o número é 0. O número 20 vai fazer o arrinado, confirma. É, só confirmando. Aí a vez assim, Matheus, fazer a reinada, né, de 0. Esse mantém a 2500 pés, 25010 pés, pro Serra Vitor 366, reporte nacional do procedimento. 2500 Serra Vitor 366, bom, 620. Solo Gol 1659, boa tarde, com a novena, posição 8. 5947, o tráfego é um Airbus da TAM, após o pouso do mesmo, autorizado a linha e manter a partir do hotel. ...57 até Moussu. Decola pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após voa direto Irume. Frequência do controle, Salvador 119.8, transponder 5066. 4.000 via chegada, confirma? Afirma. Gente, 4.000 via chegada, bom, Azul 279. Bom, 884, chama Centro Recife, 126.85, boa tarde. 2.800. Pronto. Bomba 27, informação em curso, November confere, nível 090 para Natal, pronto, cópia. Bomba 27, autorizado Natal, nível 090, via Golf 677, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 119.8 e o transponder 0273, o Bomba 27. Transponder 0273. Alfa Salvador, boa, Trans 3154, livrou. 3154 via Alfa até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, 3154. O 127, cotejamento foi correto, confirme o POB. Confirmando 19 a bordo. 09 a bordo, para acionamento e táxi, chame a torre. 118, decimal 95, ajuste 10, 12. Tenha um bom voo. Bomba 27. Gente, o Oscar Wolf Kilo, livre acionar, chame pronto para o táxi. espaço. Câmera na barra, mais. Sérgio Juliette, você racione o código 0125. Juliette, usar 3154. Então 3154, autorizado. Faiton, mantém a posição da Juliette, então 3154. Mantém 3154. Como é que é o quê? 09. Falei 19-8. Passagem 5947, controle 19-8. O Motion M3 27, alinhar e manter 1-0. Ali mantém, pessoal. 1-0. Controle Salvador, Força Aérea 5947, Aérea Conde. Passaredo 2231, boa tarde, prossiga. Boa tarde. Teria possibilidade de informar uma saída para Barreira, que eu tenho que tomar essa nova versão, pode entender? Afirmo, Momo, transição VATAP. Momo VATAP, obrigado. Na final, 620. 620, complete, chame torre 1895, boa tarde. Boa. Controle Salvador, Força Aérea 5947, Aérea Conde. 5947, contato radar, bom nível 190, saída Conde. Nível 190, saída Conde, Força Aérea 5947. 1012, guarda na pista nível, 620. Xané 6327, decolagem autorizada, da 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Decolagem 1-0, Xané 6327. Júlio 5947, voltando. Júlio Salvador, é o Fosséria 5947, voltando. Possível 5947. Quando possível, se autorizado... Toma proa direto de Natal, se for possível coordenar com o centro. Mantém a rota 5947, o tráfego decolou à sua frente, a gente tentou essa coordenação, porém a proa de Natal, ela acaba, você fica saindo e entrando em várias terminais ao longo do trajeto, então nem o centro nem as terminais adjacentes autorizaram antes, eu mantenho a rota também, ok? Sim, graças. Salvador, boa tarde. É o azul 4118. 327 decolado ao 46, controle 198, boa viagem. 198, 6327, obrigado, boa tarde. Dono 620, pouso autorizado na 10, vento 110 graus, 14 nós. Livre pouso na 0, gol no 620. Só vou filmar na escuta. Chamado no pátio da... no pátio número 3, pronto para o canto. Confira pelo B do Oscar Wolfkill. 04 do B, 4 horas de autonomia, alternando o Salvador. Gente, Papatango Oscar Wolfkill, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 0, no 2, tenha um bom voo. Bomba 27, após o lamento, pronto para táxi. Bomba 27, está autorizado o táxi, até o hotel. Correndo o Rumba. O Rumba 27, autorizado o táxi, até a Taxiway Hotel. Então, então, na hotel Rumba 27.